Depois de mais um dia de milagres, Jesus desce a Cafarnaum para descansar. E uma grande multidão o aguardava, em sua casa o esperava para ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus impactavam, como flechas penetravam os corações. E aquela multidão o apertava, e muitos até choravam à espera de um milagre. Quando de repente quatro homens de fé se aproximando, trazendo um paralítico deitado em sua cama para ser curado, tentaram entrar pela porta, mas não deu. Foram à janela e a multidão interrompeu. Quem sabe alguém disse: já está tudo acabado. Quando um dos quatro homens gritou: subir pelo telhado. Foi a fé que moveu os corações dos quatro homens. Onde existe fé, o mal não consome. A esperança de um coração. Foi a fé que levou os quatro homens ao sacrifício e desceram seu amigo onde estava Cristo, e foi curado na mesma hora. Jesus está na casa, tem milagres. Quando Jesus está na casa, tem unção. Quando Jesus está na casa, tem poder. O mundo fala, o surdo ouve, o cego vê. Quando Jesus